Liga 3 e juntamente com a Federação Portuguesa de Futebol e o Futebol Clube de Oliveira do Hospital fizeram uma iniciativa que é o Puro Natal, e em que tínhamos que escolher uma instituição para entregar alguns presentes que eles nos enviaram. A escolha recaiu por esta instituição de Travanca de Lagos. É maravilhoso ver estes sorrisos destas crianças a receberem estas bolas, estas mochilas. Acredito que um bocadinho, não sendo muito, mas à nossa maneira conseguimos fazer um dia diferente também para os nossos jogadores que estão presentes e para as crianças que aqui estão. Como se costuma dizer, não é só futebol, não é? Que o que conta é também conseguimos incentivar as crianças para fazerem desporto, para terem uma vida saudável, mas também, claro, para criarem o amor ao clube, que é um clube da terra e que precisamos do apoio de todos, desde os mais pequeninos até os maiores.